Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Para, tens de parar. Emissão 7 da segunda temporada de Escolhes Tu ou Escolho Eu, que vai ser publicada em sábado 7 de dezembro de 2019 e está a ser gravada a 4 de dezembro, quarta-feira, quarta dia 4, do mês 4 mais 8 de 2019. Quatro, não sei porque o Carlos Bonaparte levantou-se e agora começou e já está farto do programa e já se vai embora. Ah, já sentou outra vez. Eu vou ficar aqui, é para te ver melhor. Ah, ficou em frente a mim, estava aqui no... Este é o estúdio número quê? Estamos no estúdio, como se nota também, outro som, o Carlos vai já falar nisso. Sim, então, já sei o seu historial. Mas estamos aqui noutro ambiente propício também a gravações de Escolhas que eu escolhi, como qualquer um é, talvez seja na casa de banho, na verdade, sim, ou debaixo da ponte, que não é muito longe daqui. Mas estamos assim para a sair. Para a casa de banho a esta hora? Eu fui lá um bocado, mas não sei se isto é uma conversa que interessa muito. Se quiseres, podes ir. Podemos ir à casa de banho, podemos gravar na casa de banho. Exato, enquanto tomamos banho e tal. Aquela coisa que costumamos fazer. Costumas fazer. Emissão 7 da segunda temporada, que tem prioridades um bocado fracas, porque é o Carlos Bonaparte que vai escolher. Ele vai andando no fundo até agora, mas vai falar agora. Olá, caros ouvintes. Obrigado. Bem-vindos a mais uma edição do programa. É um programa? Isto é um programa, não é? Porquê é que tu dizes programa em vez de programa como um locutor, como deve ser? Porque me apetece falar assim. Eu hoje estou a dar ordeia, sabes? Eu vim lá de cima. Que moravas no terceiro andar e vieste para cá? Não, caí. Ah, que é isto? Que aí, bati com a cabeça e... Estavas depois... nas obras, no telhado e escorregaste. É verdade, é verdade. Tá estava, bem. estava. Bom, para quem já não se lembra, porque a última emissão já foi, não sei, um dia destes. Há muito, muito. Já foi este ano, foi em 2019, mas... Quase que era no ano passado. Já foi há algum tempo. Já foi em julho, agosto, foi por aí. Setembro, não sei. Setembro, dia 5, acho eu. Ah, não, isso é ano passado. Foi no ano passado. Acho que foi 31 de julho. Bom, pois, é muito a seguir, entra agosto. Isso não é relevante agora, porque o relevante é que estamos em dezembro e a lembrar que temos escolhas musicais para este programa. 6 escolhas, 6 músicas, cada um com o seu contexto. Hoje o Carlos vai dar os seus 3 contextos e eu a cada uma delas vou responder dentro do estilo musical, também com histórias para contar, por detrás ou por debaixo ou por cima de cada música. Por cima não convém, senão no seu da música. Exatamente. Faz favor. Ora, eu estava só aqui, porque hoje realmente o Nuno é o escolhão esquerdo e eu sou o escolhão direito. Hoje é literalmente assim. Pronto, hoje realmente, pronto, eu posso, estamos, como os ouvintes podem perceber, hoje está cada um a falar pelo seu lado, não é? É diferente, é um mecanismo diferente. Cá está, é como diz o Nuno, é, estamos... Aqui é num estúdio que também dá para... Aliás, este estúdio tem tudo, que tem uma cozinha, tem tudo. Isto aqui é um espetáculo. Até parece um estúdio daqueles da rádio, parece uma casa mesmo até. É. Tem uma televisão assim, tipo daquelas grandes, tipo cinema. Mar do Natal e tudo. Mar do Natal, é verdade. Eu sinto-me em casa aqui. É, eu também me sinto em casa, também me sinto em casa. Ora bem, vamos à primeira escolha. A primeira música eu escolhia por vários motivos. O primeiro motivo é pela letra. Esta música é muito engraçada, porque eu já ouvi uma vez uma música que era Amores pela Internet. E que isso é uma música muito básica, tem uma música... Parece... Mas pronto, não, a música do Mario era mais bonita. Aquela música era uma música muito fraquinha e tal, só dizer, ah, e tal, sexo para aqui, amor para ali... Bom, e esta música da Cláudia Pascoal? Primeiro dizem que esta música é uma chapada de luva branca no jardim. Concordo. Porque é realmente... Vamos lá ver. Eu acho que essa música de jardim, ela pecou por uma coisa. Porque aconteceu da primeira vez que a Cláudia Pascoal emocionou-se. E aquilo que correu tão bem... que ela começou a emocionar-se de propósito para o fim de cada versão. Acho que não. É a quantidade de seguidores que a Cláudia Pascoal já tinha antes do Festival da Canção por causa do concurso onde participou. E a música do Jardim é da Isaura, não te esqueças. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. A Isaura também tem não sei quantos seguidores nas internets e acho que foi por aí. As duas juntas. Pois, derrubaram a Catarina e João Brasil. Mas eu acho que, acima de tudo, Júlio. E que é isso? João. Eu disse Júlio. Que é isso? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Depois de amanhã. Audio Record. No sábado. Dodge. Não, eu acho que aquilo que aconteceu no fundo foi mesmo... Primeiro, quanto a Catarina, ela mereceu. Porque se desleixou, ficou... Ah, está ganho, está tudo comprado. Isso era no ano anterior, estava tudo comprado. No caso da, no caso da Cláudia, pronto, foi uma coisa assim bonita, mas correu mal porque depois aquilo foi cantado tanta vez e foi ouvido aqui na rádio tanta vez e depois a letra era tão repetitiva que, pronto, enjoou. Neste caso... A música só tinha 3 acordes, como eu percebi. Mas esta sim. Música em causa não é o Jardim e ainda bem. Exatamente. Esta música chama-se Ter e Não Ter. E fala precisamente sobre amores pela internet. Ou pelo telefone. Só que de uma forma... bem, é pela internet, sou desse maneira também passa pelo telefone. Porque ela fala de uma forma bonita, ela fala realmente no amor. Há uma altura em que ela diz, mesmo dividida, dou-te a vida e nem sei se te conheço. Ou seja, que é no fundo aquilo que muitas pessoas passam nos dias de hoje, já não é novidade. Hoje já há até casos de casais que já casaram há 10 anos, ou 11, que então se conheceram pela internet. Eu conheço, por exemplo, um deles. E basicamente, em alguns casos até, ele foi o primeiro namorado dela e ela foi a primeira namorada dele. E aquilo correu muito bem. Pronto. Ou seja, estas situações de facto acontecem, só que aqui há uma situação nova. É que, com cada vez mais frequência... Casais, ou melhor, inamorados, vivem uma relação através, ou seja, da internet, mas em países. Não é, ai tal, ora, tu és DDTC, cara, onde é que teclas? DDTC, Gaia, e tu, Coimbra. Ah, pronto, está bem. Não, agora já é de olha, eu sou de Portugal, e tu é, olha, eu sou do Zimbábue, pronto. E basicamente, depois essas pessoas encontram-se e tal, muitas vezes encontram-se, muitas vezes as coisas decorrem lindamente. Bom, e eu achei que esta música, ela é bonita, porquê? Porque ela não fala de sexo, ela não fala de coisas muito fúteis, fala de coisas realmente reais, mas de uma forma bonita. E basicamente esse é o segredo. E eu escolhi esta música primeiro pela letra, depois porque... Acho que a Cláudia Pascoal livrou-se de boa, porque acho que ela teria, se calhar, a carreira um bocadinho condenada e saltou a tempo. Porque, realmente, o Jardim dar 0 pontos a uma música... Ela não teve realmente 0, mas foi praticamente 0. Ou teve 0? Não, teve pontuação, acho que foi muito. É, foi isso, foi isso. Foi, parecia a Joana Almeida, agora no Euro Júnior também. Que teve 0 pontos? Teve, mas teve 47 do público. 0 do júri e 47 do público? Sim. Ou 47 foi a pontuação mais baixa do público? Não. 47 foi a votação do público a Portugal. Ainda houve menos votos. Houve países que ficaram à frente de Portugal, por exemplo, porque apesar de terem tipo 20 votos do público, tiveram... Pois, o que eu estou a perguntar é se 47 foi a pontuação mais baixa dada pelo público. Não. Ou países abaixo não. Exatamente, sim. Houve país, 5 ou 6 países abaixo de Portugal. Espera agora. Ai, não. Minto. Foram para 3 ou 4 países abaixo de Portugal. Sim, ganhou a Polónia. E... Mas nem ouvi a música portuguesa, portanto, não é assunto para mim, ainda. Pronto, portanto, nós estamos assim um bocadinho para fracos, mas... Enfim. E depois, escolhi esta música também porque ela está nomeada para os AMA 2019. Porquê que eu escolhi uma música que está nomeada para os AMA 2019? Não é para fazer publicidade. É porque... AMA são os... Ah, AMA. A melhor música do ano, sim. Da Antena Web. Ou é uma atribuição simbólica feita pela Antena Web. Porquê que eu escolhi uma música nomeada para os AMA 2019? Ora, porque este ano, particularmente, estes últimos 14 meses, ou 13 meses, melhor dizendo, foram muito difíceis para a Antena Web. A Antena Web faz no dia 12 de dezembro um ano que acabou e um ano que recomeçou. Isto para verem o ponto a que chegaram, a que chegou a Antena Web, isto esteve parado 4 meses e meio, e mesmo assim nós conseguimos lançar, apesar de todos os contratempos, houve duas músicas que foram desclassificadas porque por outros motivos, ou seja, uma foi lançada um bocadinho, 2 dias antes do prazo que a gente sabia, e, ou seja, houve coisas que não correram da melhor maneira, mas mesmo assim nós conseguimos levar os AMA para a frente. E isso é mais uma mostra de que António Ebe continua firme nos seus ideais e a crescer e a consolidar-se, acima de tudo a consolidar-se. E esta música, juntando aos fatores que eu já, aos motivos que eu já expliquei, esta música se enquadra perfeitamente em tudo, ou seja, acabou por ganhar um simbolismo muito forte para mim. E por isso é que eu escolhi. Ter e não ter juízo na cabeça. Mas vamos ouvir então a primeira música de Isso é para hoje. mim? Isso é para que é para barulho? Primeira música de hoje, Cláudio Pascoal, com o título Ter e Não Ter. Fazes isso, diz-me outra vez. Eu cá estou bem e tu que contas como foi o teu mês. Amor e compromisso, toda a manhã, bem coladinhos e abraçados através de um ecrã. Ter e não ter, abraçar o ar, sorriu a sonhar. Teu dia em busca de paz, mas quando a noite cai aqui, o sol renasce onde está. Ter e não ter, abraçar o ar, sorriu a sonhar. Abraçar o ar, sorriu a sonhar que te tenho aqui. Querer e não querer mais, mesmo dividido, eu dou-te a vida a ti. E já nem sei se te conheço. Quem diria um ceguinho a mexer nestas coisas? Um ceguinho é que consegue pôr um microfone smartphone a funcionar e o não ceguinho não percebe nada disto. Bom, esta música do Ter e Não Ter, que já conhecia de outras vertentes radiofónicas já há alguns meses, esta música deve ter lançado, se lançar para aqui há um ano, não sei bem. Eu vi, mas já não me lembro. Também já não lembro da data, mas foi lançada já. Ah, olha, foi lançada. Ah, olha, é verdade. Ainda bem que falaste nisso. Então fala. Porque ela foi lançada no dia 28 de março. 2019? Sim. Ah, não conheço. Não tinha. Não tinha. Esqueci-me desse fator. Realmente. Foi lançada no dia 28. Ah, Topá. não, não foi nada. Vê lá. Foi lançada em março de 2019, mas não foi lançada Não no dia foi 28 de 28. março. Não, Foi não. 8, 8. É Até nos possível que foi. Olha, últimos. foi o dia do festival. Bem, nos últimos 8 meses. O dia do festival foi dia 10. 9. 9 de março. Foi o dia em que foi a Isaura cantar a Liga Ou Desliga 10. e a Cláudia Pascoal cantar o Ter e Não Ter. Acho que foi a 9. Um liga e desliga era um bocado fraquinho. Acho que bem, peraí. Esta música fez-me logo lembrar, que eu já conhecia, mas portanto não foi hoje ou ontem, quando é que mandaste as escolhas, anteontem, que me fez lembrar isto que eu vou dizer, que é uma tendência que se calhar é só minha. Eu sou meio chanfrado e posso estar a tendenciar o que não é tendência. Tá? Para. Entendem-se. Entendi sim. Uma tendência para músicas cujas letras, não é o caso, mas o ritmo é um bocado, A melodia fez-me lembrar as músicas do A Vida é Bela para se Viver. E acho que ela tem havido uma tendência nos últimos 3 anos, mais nos últimos dois, um, de centrar em letras ou de reforçar em letras, porque vai vender de A Vida é Feliz e nós estamos bem, a vida é bela. E não há nenhuma assim, mas estou só a inventar. Para a música, para apelar à felicidade, e falam na letra, falam de coisas rotinas, o dia a dia. Vou comprar o bilhete, vou ver o Benfica. Chego a casa, tenho a roupa para secar. Ai, que alegria, que a vida é uma Tens um alegria. exemplo disso que é o dia de folga da Ana Moura. Não é a Namora, é o Araújo, é o Nakarato, até o Janeiro. Outros que eu tenho ouvido na rádio, mas não decorei o nome, não os conheço. Tudo em português. E tudo com a tendência de a vida é bela, estamos todos bem. Eu acho que isto, na minha experiência à musicóloga, que é fraquinha, começou em 2016, pelo menos a primeira grande música que eu me lembro com esse tom, não muito diferente, mas um bocadinho mais animado que este, do que este da Cláudia Pascoal. Começou com a canção de Lisboa, a versão de 2016, realizada pelo Pedro Varela. Já agora, por falar em data, estreou 14 de julho. 2016 foi feriado em França por causa disso, porque há muitos franceses a querer ver filmes portugueses. Letra e música, Miguel Araújo. E então aparece o César Mourão e a Luana Martau, uma das raras brasileiras que há em Portugal nos dias que correm. E eu lembro-me de duas coisas. Primeiro, pensar, e lá, canção de Lisboa, vão pegar nisto, é arriscado, porque quer seja para o bem ou para o mal, vão pegar num dos maiores ícones da história inteira do cinema português. E depois também fizeram com o Leão da Estrela, acho eu, foi. E pensei nisso e quis ver e vi o filme. E depois tem a história Nem do curiosa. Sporting. O Sporting não fez o remake dessa altura. Tenho a história curiosa de que eu às vezes invento coisas quando acho que vejo coisas. Eu acho que o César Mourão, que curiosamente não sabia que ia escolher esta música hoje, mas ainda anteontem à noite ouvi-o numa rádio que anda muito pelo comércio. A dizer, a conceder uma entrevista que eu gostei de ouvi-lo. Eu acho que o César Mourão, que vai cantar a próxima música, tem ali alguma coisa que não está bem resolvido na vida dele. Há ali, Carlos Bonaparte ri-se, não percebo o motivo de tal riso. Ter alguma coisa mal resolvida. Vais-me explicar, vais explicar, calculo eu. Não, não vou porque eu não sei o que é. Ah! Mas há ali alguma coisa nele, eu vejo e ouço, é mais vê-lo. Eu não sei, cheira-me, sinto que há ali alguma. Eu não conheço, nunca estive com ele, nem perto, porque nunca assisti a um espetáculo dele ao vivo, e ele faz muitos. Aliás, acho que o que ele gosta mais de fazer é estar em palco, e não na televisão, e não a cantar ou a tocar. Mas ou há uma coisa do passado, ou há ali mesmo ele no dia a dia. Está a mostrar uma personagem que ele não é quando não está em frente às outras pessoas. Há ali alguma coisa. E é a única, não me pergunto, é a única pessoa do mundo público, como é que se diz, não é do Jet Set, mas é a única figura pública da qual eu acho isto. Por isso não sei dar outros exemplos, mas cheira-me que há ali qualquer coisa. E depois, tem a Deve letra. ser cannabis, por isso é que cheira alguma coisa É assim. isso aí. Tem a letra e a música de Miguel Araújo, que já foi elogiado pela minha pessoa noutros momentos, até na última emissão dos Códigos de Escudo Will, há quanto? Pai, há 4 meses. Falei de 1987 e eu elogio a capacidade criativa do Miguel Araújo, sobretudo quando ele não cai muito do juntar numa letra coisas que ele vê na rua e coisas que se lembra do passado e pronto, e está feito uma letra. O que também resulta, como se vê, como se sabe. E juntando isso, o filme icónico, a referência musical para mim, e esta história do César Mourão, e a tendência para a música, o Carlos é feliz, o Nuno é feliz, os dois são felizes, lá lá lá lá lá. Vamos escutar então. O César Mourão e a. Como é que ele chama? O Ana Matal. Uma música do Miguel Araújo, intitulada Será Amor. Mais uma valsa a apelar à felicidade. O que será que me deu? Então, eu tenho um chilique e escolho esta música. Chama-se Será Amor e vai ser apresentada agora. Se o Carlos Bonaparte vai fazer alguma coisa. Este programa tem o patrocínio de. Olhe para o seu ecrã e veja. Bate que bate no peito um tambor. O que será que me deu? Será que fui morto em combate? Ou será amor? Desce no peito um frio, um calor. O que será que me deu? Será falta de chocolate? Ou será amor? Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar. E até o cheiro a gasolina emana um aroma de rosas no ar. E o shopping dos olivais lembra as luzes de Paris. E até nas capas dos jornais vem que afinal o mundo é feliz. Lará, lará. Espinha e rompa de ti, acelera o coração. Será que sai com a aspirina ou será amor? Só sei que até as cantigas que tocam na rádio apetecem cantar. E as ervas daninhas da berma da estrada parecem jardins ao luar. Seria a música de hoje, que não sei se o Carlos Bonaparte sabe qual é. Só por ti, eu tenho inspiração. O Carlos Bonaparte anda muito centrado em Bruna Guerreiro nesta segunda temporada, porque já escolheste, só estamos na sétima emissão e já escolheste uma música dela. Logo na primeira. Uma música? Música dela, acho que chamava-se Não Vivo Sem Ti. Chama-se. Acho que é. Da Bruna. Que não é esta, é outra. Pois, não, não, agora não lembro. Também já foi há muito tempo. Já foi há mais de um ano e meio. Ah, já? Já. Ah, não fazia a mesma ideia. Confessa lá a tua paixão pela Bruna. Vais-me apresentar como namorada. vamos ficar com a Bruna Guerreiro. Que é uma artista pela qual, sim, nutro uma admiração especial, embora agora estamos todos um bocadinho mais afastados, ou seja, Antena Web e a Bruna. Mas, em tempos, a Bruna foi uma artista, em 2016, no caso, foi uma artista que a Antena Web apoiou, de forma muito convicta, no seu lançamento. A Bruna fez 3 entrevistas, penso, para a Antena Web naquela altura, e fez mais uma no ano passado. E foi, de facto, uma artista que... Confesso que na altura me deu alguma esperança, porque foi uma artista que eu vi surgir com uma certa força, digamos assim, ou seja, com letras. Ela tem uma música chamada Acreditar, que esta também já foi escolhida, agora estou a falar nisso. Não tenho certeza, mas de facto... Duvido. Mas de facto, ela tem... E cá está, olha, essa Acreditar até que havia nesta lógica que tu disseste, De músicas positivas e não sei o quê. Neste caso, essa música que caberia aqui perfeitamente. O Só Por Ti. Bom, primeiro, coincidentemente, aqui já mesmo, coincidentemente, foi mais uma música que esteve nomeada para os AMA, no caso de 2016. Mas, eu não escolhi por isso. Eu escolhia porque... Estava a ver há uns tempos, e nós ainda há pouco falamos nisso, o Euro Júnior, estava a ver o Euro Júnior, deste caso, 2019, e em que Portugal não ficou em último, mas já não teve votação do júri. Não é Euro Júnior, isso parece o Euro Disney. Festival Eurovisão da Canção Júnior, ou Festival Júnior da Canção, faz favor de recorrer a nomenclaturas ideais. Pronto, mas foi assim que eu ouvi dizer. Que o nosso amor acabou. ou pronto, Eurovisão da Canção Júnior, como queiras. Então, eu fiquei, então, eu estava a ver a Carla, estive a ver aquele rapaz da Geórgia e estava a pensar, estes miúdos escrevem as suas próprias letras, alguns até compuseram a própria música, e eu a pensar, de facto, ou seja, eu adoro estas coisas porque estas crianças estão a ser potencializadas. Nós estamos a ver hoje a internet, que ela tem uma coisa muito negativa e tal, e as crianças, isto pode acontecer às crianças, aquilo pode acontecer às crianças, e porque os pais abandonam as crianças na internet, e tudo isso até pode ser verdade. Mas há o outro lado bom. E o lado bom é termos artistas como, por exemplo, a Bruna Guerreiro, que... ou a Ana Rita Prada, por exemplo, também, mas esta já tem 23 anos. Mas artistas que se potencializaram pela internet, que começaram a ganhar muito mais sucesso através da internet. Sim, é verdade, miúdos que tiveram uma boa promoção, é um facto, mas hoje nós temos estes programas infantis, já falamos aqui no The Voice Kids, no caso, que acho que em Portugal não existe ainda, mas existe, por exemplo, em França, o The Voice Kids. Eu acho que fazia falta, mas para todos os efeitos, já temos, por exemplo, a Bruna não, mas houve aí alguns artistas que saíram, por exemplo, um até acho que conheces, não sei, o Kiko Francisco Moreira. Eu. Esse passou por uma canção para ti, acho eu. Ou seja, miúdos que foram potencializados também pelos programas de televisão. E há outro daqui de Gaia, acho que é o Bruno, né? Que está no... É uma das vozes do Expensive Soul, no coro. Ah. Digamos que... Mas que fique claro que eu sou contra esses concursos, mas isso é o que tu começas. Ah, isso é muito interessante. Não há muito a explicar. Eu que já estive do outro lado, num programa de televisão, e percebo que aquilo é sobretudo para as televisões ganhar audiências e ganhar dinheiro com a publicidade. O concorrente em si é secundário. Sim, e a carreira do concorrente em si é secundária. Mas isso é como não é. Mas não, repara, não é secundária. É. É secundária para o canal de televisão. Sim. Mas o intuito principal do programa não é o principal. Mas para a criança, pode ser uma boa porta de entrada, por exemplo. Como pode ser a maior porta de ilusão, eu já sei, em outros casos. Mas claro, mas isso é como tudo, não é? Isso é mesmo como tudo. Tudo pode ser muito bom ou muito mau. É como a internet, não é? A internet eu posso arranjar a mulher com quem me vá casar os filhos, ou posso arranjar uma mulher com quem afinal me vou encontrar e é um homem que me mata, por exemplo. É uma possibilidade a ponderar, não era uma coisa que eu quisesse, mas pode acontecer. Já que vais para aí, é um cenário a ponderar. Portanto, é como tudo, não é? Isto é como tudo. Por um lado é sorte, por outro é sapiência. No caso, sapiência de quem está a gerir uma carreira e quem ajuda a gerir as emoções de uma criança, que pode ser uma criança de 8 ou de 14 anos, mas já adolescente. Pronto. Mas, voltando aqui à Bruna, nem tudo são rosas. Acho que a Bruna se perdeu um bocadinho. Não tenho agora ideia, mas acho que é muito no comercial. E acabou depois por perder projeção. Acabou por perder espaço, porque as músicas acabaram por ser muito repetitivas, parece-me. Muito do comercial. Aquele ritmo, pum, bom, Dance With Me ou Dance With A Stranger, Stay With Me, aquele que foi popularizado pelo Sam Smith, uh-huh. Ou Dance With A Stranger, que é um produto, também por acaso também é do Sam Smith, mas é um produto que é feito não sei quantas músicas. E o caso da Bruna é mais ou menos a mesma coisa. E depois uma letra que repete não sei quantas vezes a mesma sequência. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Bom, a tua irmã gêmea dizia paparazzi, acho que era 79 vezes. Pá, Alejandro, acho que era 79 vezes a mesma música. Sim, mas ainda assim, essa música depois tinha. Mas repara, mas isso era o refrão. É como aquela música, o Lá Lá Lá, que ganhou o Festival da Eurovisão em 1968. Essa música, de Lá Lá Lá, acho que era 153 vezes. É assim, mas são músicas que tornaram-se menos repetitivas, por exemplo, o Jardim. Não é? Porquê? Porque no cômputo geral da música, ela contém mais letra. Ora, esse caso, o Não Vivo Sem Ti, acho que era assim que se chama realmente a música, essa música. É daquelas coisas que eu pensei, eu continuo a acreditar nela, acho que vai ser uma música menos feliz. Mas depois não tenho visto mais nada desta artista, que já tem quase. Ora, ela agora já deve ter 17 anos, já praticamente 17 anos. Vai fazer agora 18, 21 de janeiro, 2020. Portanto, é uma artista que. Não sei o que é que aconteceu, mas esta música faz lembrar os bons tempos da Bruna Guerreiro. E depois outra coisa que eu acho muito bonita nestas músicas, e eu ontem estava a ouvir a Greta Thunberg e a pensar precisamente nisso. A Greta Thunberg é uma ativista que tem uma voz de adolescente, porque ela Ela é de tem facto adolescente. 16, não é? Sim, 16, faz dia 3 de janeiro, penso, de 17 anos. Ainda não era um gajo Ou 3 amanhã de março, em penso. todas as televisões informativas dentro de poucos minutos vai chegar. Era 1 da tarde quando chegou. Só depois à noite. Eu ainda Pronto. bem que não fiquei a ver à espera dela. E então, isto para dizer o quê? Faz lembrar também um bocadinho não é? Quando éramos crianças. Eu tenho-me lembrado muito, se há pouco tempo uma música, eu já não sei se é a minha terceira ou não, mas se há pouco tempo uma música, não deve ser. Se há pouco tempo uma música. A tua música terceira tem 38 anos. Ah, então não é, pronto. É recente, é recente. 38, 48 anos. Se há pouco tempo a música do George Michael, não faço ideia qual é que Sim, seja. eu ouvi. Já ouvi. E essa música do George Michael tem-me feito lembrar muito de quando eu era criança ou quando era adolescente. E por não só isso, eu esta semana também estive a ouvir um concerto dos Black Sabbath. Isso estou a bater na Bruna Guerreiro. Tudo? É muito bem, Lúcio. Tudo a bater nela. Isto só para que percebam que eu não me desviei, não perdi do assunto. Estava a ver um concerto dos Black Sabbath, que é verdade, foi realizado 2 de fevereiro de 2017, mas há vários concertos da banda da década de 70 e 80, o Gordo, o auge daquela banda, os Monstros do Rock, que foi um festival entre 84 e 86. E eu estava a pensar, quando eu era adolescente, se quando eu tinha a idade da Bruna, quando ela lançou este Só Por Ti, aqueles artistas estavam todos na sua ou juventude ou ainda uma adultez com muita energia, sabe? 30 e tais, Black Sabbath, Céline Dion, a Lara Fabian, que eram jovens adultas, o George Michael era vivo, o Michael Jackson era vivo, e depois, para culminar, no meio disto tudo, estou a ver um canal de televisão e está a dar We Are the World, e a pensar, deixa que é bem, destes quantos é que ainda são vivos, não é? E eu depois fiquei a pensar, no meio desta esperança toda, que me traz o tema Só Por Ti, que é aquela, ai tal, o meu primeiro namorado acabou comigo, ai que drama. E nós a pensar, que fixe, meu, quando eu era assim também sofria desta maneira. Pronto, porque era coisinhas insignificantes, não é? E que ligação é que estes jovens vão ter agora com o mundo que os rodeia? Quando estes jovens tiverem 30 anos, que ligação é que eles vão ter? Até que os seus. Eu acho que há músicas que vão envergonhar alguns dos miúdos. Quantos? É, eu cantei isto! Deixa essas. Isto é para a Bárbara Bandeira. É, eu quando tinha 18 anos fiz essa figura. Isso não é preciso ser agora. Não. tem familiares músicos, como tu sabes. Sem pegar num exemplo em que ele hoje tem 40 e poucos e aos 17 e recorda com nostalgia e com sorriso, mas nunca mais voltaria a tocar e a cantar aquilo. Não é preciso. Isso acontece. Os Beatles separaram, sobretudo porque começou a tomar escolhas diferentes a nível musical. Certo. E só tinham passado 9 anos. O que me faz confusão no meio disto tudo é... não sei, posso dar a Deus que estou velho, acho que todos nós fazemos isso, mas estas crianças e estes adolescentes estão em confusão tão grande. Não tiveram tempo para ser crianças, porque com 7 anos ou 8 já tens que levar nos portáteis e não sei o quê, para fazer trabalhos da escola e coisas do tipo. Depende da escola, mas sim. Depende da escola, mas há muitas escolas que fazem isso. E depois, claro, para o 5º ano é quase obrigatório, não há quase nenhuma escola em que tu não tenhas essa... pelo menos dos centros urbanos, em que tu não tenhas essa obrigatoriedade, em que fiques para trás, em que comeces a ficar para trás se não tiveres um computador. Epá, na pior das hipóteses de mesa, mas que tenhas como ir à internet para fazer os trabalhos e as aqui. Claro que no meio das pesquisas vêm coisas que interessam e que não interessam, e vêm coisas que te desviam. Não é? E eu penso, como é que estas crianças vão crescer, ou como é que elas estão a crescer? Não faço ideia. Que vive a vida com muita intensidade. Que encontrem artistas de hoje, sei lá, grandes nomes, grandes artistas. Como é que essas crianças vão crescer? E assusta-me um bocadinho, por exemplo, o rumo que a Bruna tomou, em termos artísticos, enfim, mas... Fiquei a pensar nestas coisas. E escolheste só por ti uma espécie de nostalgia recente. Seremos nostálgicos para a terceira melodia de hoje. Bruna Guerreiro? Guerreiro é bonito. Bruna Guerreiro vai cantar Só por Ti. Mas não encontro o refrão. Mas no fim de contas, tu és a letra da canção que fala de amor e que me enche o coração. Só por ti eu tenho inspiração. Vem de ti a letra da canção. Letra da canção. como este ceguinho funciona com este smartphone? É a teoria, até parece um gajo a sério. Isto voltando à história das datas, eu poderia ter escolhido o concerto ou uma música do concerto dos Black Sabbath. Tu não te enganaste, 7 de 2 de fevereiro de 2017? Foi esse, vi? Foi exatamente... O último foi 4. Não, o concerto que tu referiste. Foi. 2 de fevereiro de 2017 foi exatamente o primeiro dia em que eu vivi junto com a minha senhora, portanto, fora dos meus pais. Foi esse o dia da mudança de casa. Primeiro dia fora de casa, na casa a dois. Mas não vou escolher. Ah, eu lembrei-me, entretanto, quando estavas a falar, não sei porque, eu lembrei-me que na primeira música, a canção Lisboa, chamada Ser Amor, também faz recordar uma passagem que eu tive com o Algarve no 23, 24 e 25 de junho de 2017, também 2017, em que fiquei em casa de uma prima minha, que na altura era professora lá, e ainda há poucos dias perguntei a uma pessoa que também estava lá se lembrava de ter assistido ao César Mourão a cantar esta música, a que ouvimos hoje, a cantar esta música no filme. Porquê? Porque nós andámos fora, já andámos não sei onde, tinha tido a apresentação do livro Parede do Meu Quarto, antigo programa da Antena Web, e depois da apresentação fomos jantar no segundo e voltamos para a casa dela e estava a dar a canção de Lisboa. Isto um sábado à noite. Sim, sábado à noite. E eu ontem perguntei-lhe se ela se lembrava do César Mourão a cantar isto. Se lembrava de ter visto o filme em casa dela. E ela... Não. Eu estava a dormir mais que acordada. Eu estava a ouvir a tua prima, mas ela não estava a ouvir. Eu passava 2 anos e tal, é que soube que a minha prima estava a parar para o teto enquanto estavam a conversar, porque a pessoa estava mais a dormir do que acordada. Mas tem a sua estava a pensar, curiosidade. Por curiosidade, e como é que é viajar a estrangeiro, não é? Estrangeiro? Sim, estrangeiro. Foi para o Algarve, isto é estrangeiro, caralho. Realmente, mas isso basta atravessares aqui o Rio Douro e não sei se encontras algum português no centro do Porto. Na Baixa. Vamos até 2008 para o álbum Chão. De quem é Carlos Bonaparte, sabichão da música portuguesa? Sabi é do Sabi. É do Sábio, que dava na RTP. Sábio, né? Chão, percebeste? Ah, já soube. Uma fala daí. Eu ia dizer, mas não é. Não a versão deste álbum, mas uma versão que foi lançada, acho que no ano passado, com o Jorge Palma. Na altura era a faixa 11 do álbum Chão, da Mafalda Veiga, que é o 8º ou 9º álbum da Mafalda. Já há 11 anos. No mês agora com a... Que 11 anos? Ih, 11 anos? Ah, 2008 já foi há 11 anos. Já. 11 anos tem... Não, 11 anos tem a música Baby One More Time. É, mais foi 10 lançada, anos. Foi lançada em 98. Pois, 11 mais 10. Letra e música da Mafalda Veiga, e agora vamos ouvir a voz da Mafalda, voz e piano do Jorge Palma. Isto é a curiosidade de ter sido gravado na casa do Jorge Palma, em Lisboa. Uma coisa, até vamos experimentar, eu e o Carlos gravámos assim alguma coisa na casa de alguém, num programa de rádio ou essas coisas. Ou músicas ou qualquer coisa. Vamos experimentar gravar em casa, em vez de serem estúdios profissionais. Agora, porquê é que eu escolhi essa música? Porque se a outra apresentava a tendência, que eu se calhar não me expliquei bem, a tendência de que eu não gosto de é tudo muito lindo, somos felizes. Não gosto, quer dizer, se fosse uma, gostava e achava piada. Mas se eu me repetitivo nos últimos 2, 3 anos, não gosto. O Carlos Bonaparte e eu temos já, até na primeira temporada dos Cortes eu Escolho Eu, isso foi assunto. Nunca foi assunto diretamente como vai ser agora. Mas tu lembras, por exemplo, imitavas figuras como a Bárbara Guimarães, Edição, Tzatzudo. Sim. E Edição, há pouco tempo, eu ouvi esta música na rádio de uma cena que não é webs. Ah. E Edição, eu nem estava a prestar muita atenção, estou a dizer muitos desses. Porque eu não gosto propriamente nem da Mafalda Veiga, nem da música em causa, embora reconheça que tem uma certa melodia interessante. A música já agora chama-se Imortais. Só que, a certa altura, eu comecei a centrar-me na música, estava no carro, lembro-me, e até me lembro onde é que estava. Porque eu quero-te tanto, eu saberia não te ter. E o Carlos estava a falar de nostalgia. Isto fez lembrar os meus tempos de adolescência, que nós dois andávamos na mesma escola. E tu lembras que surgiu a expressão Tzitzouf? Sim. Porque Tzitzouf? A Tzitzouf eram as raparigas, sobretudo 12º ano ou 10º para cima, que eram Tzitzouf porque alguns consideravam que eram bem jeitosas. E então o Tzitzouf parece que pegou moda, passados 16 anos ou 20, porque eu não percebo porque é que se canta assim? Estás a entender? Mas o quero-te tanto, e não saberia não te dizer, é muito fácil ter este exemplo da... Esta música é um exemplo muito fácil para esta situação e esta descendência. Está bem? Sim. Foi só por causa disso. Eu quero-te tanto é... É muito juntos. E depois não te dizer logo no verso seguinte, eu fico a pensar-se. Se as pessoas nem reparam que estão a falar assim, no tete, se estão realmente a pensar no tetou, ou então é uma coisa que sai de quem mora, já nem ninguém mora, que eu conheço gente daqui que já está a falar aos 6 anos, já se fala assim. E pronto, e mais uma vez digo, como o meu pai diz, vão ser todos motoristas. Chega à paragem, a porta faz. Mafalda Veiga e Jorge Palma, por acaso não tem nenhum de ser, é pena. É triste. Vão cantar imortais porque eu quero de tanto. Por mais que a vida nos agarre assim, nos troque planos sem sequer pedir, sem perguntar a que é que tem direito, sem importar o que nos faz sentir. Eu sei que ainda somos imortais se nos olhamos tão fundo de frente. Se o meu caminho for por onde vais, encher de luz os meus lugares ausentes, em que eu quero-te tanto, não saberia não te ter, em que eu mais do que eu te sei dizer. Por mais que a vida nos agarre assim, nos dê em troca do que nos roubou, às vezes vou e mar chão, às vezes só a cinza que sobrou. Eu sei que ainda somos muito mais se nos olhamos tão fundo de frente. Se a minha vida for por onde vais, encher de luz os meus lugares ausentes. Que eu quero-te tanto, não saberia não te ter. Que eu quero-te tanto, é sempre mais do que eu te sei dizer. Faz favor-te. Estava a tocar o trabalho. Sim. Pronto. Quinta escolha. É verdade. E a última que interessa, é claro. Se quisermos, quinta tentativa. Pronto. Ora, eu tenho... Eu já falei aqui há bocadinho como é que as crianças vão crescer agora, não é? Claro que eu não vejo tudo negativo. Eu vejo também coisas muito boas, como já aqui mencionei. Mas, sabem que eu durante a vida fui uma pessoa que, tal como todos nós, em algum momento, eu não sei se algum dia odiei alguém, mas guardei muitas mágoas. E acho que todos nós algum dia guardamos muitas mágoas. Não de situações tipo, olha, como eu gostava que isto tivesse de outra forma. Não. Mas de pessoas mesmo. Não conseguimos falar com aquelas pessoas da mesma maneira, não conseguimos... Ou então há pessoas que ajudam de forma comedida. Há pessoas que ajudam a pensar que depois vão ser ajudadas, ou tipo, olha Nuno, podes ir comigo, sei lá, olha, podes ir comigo ali às compras, vamos dar uma volta, vamos passear um bocadinho. Olha, consegui aproveitar e comprava não sei o quê. Mas, não... Porquê? Porque eu não tenho carro, eu tinha que ir autocarro, não é? E então eu vou convidar o Nuno, sim senhor e tal, ah, eu quero estar contigo, mas eu no fundo tenho nenhum interesse. É para o Nuno me levar de carro e me trazer de carro. E com sorte o Nuno pagar-te alguma coisa nas compras, não é? Exatamente, sim, principal. Sim. Ou então pelo menos pagar-me um cafezinho. Exato, um cafezinho. Essas coisas... Bom, e depois não é só isto, eu tenho visto muita... Eu não vou dizer maldade, mas sim, mas muito egoísmo no mundo. Eu tenho visto mesmo muito egoísmo. E eu dou-vos um exemplo que acho que muita gente passa por isso. Ou pelo menos já acompanhou situações dessas. Casais que se separam por, como diz o provérbio, dá cá aquela palha. Não é? São coisas que eu de facto não consigo perceber. Não... Às vezes dá cá aqueles milhões, porque também já aconteceu. Mas... Mesmo assim, eu faço muita confusão como é que essas coisas ainda acontecem quando nós temos tanto a lição de que a vida acaba num momento. E algumas dessas pessoas são más até ao fim da vida. Mas há outras pessoas que têm o dom de nos fazer pensar. E isso é, só pensar nisto até me arrepia, porque esta música que nós vamos aqui ouvir, e que se chama É no Mundo Noiva, da cantora Karina. Ela até participou no festival Eurovisão da Canção, em 1971. E ficou em segundo lugar. Esta? Sim. Resolvi. Eu já não me recordo quem é que venceu. Porque para mim a grande música foi esta. Foi esta, não. É verdade, foi lá a Tonisha com a menina, não é? Mas para mim a grande música, acho que ficou em décimo. Também era grande música, já agora. E ficou em décimo, se não tenho erro, ou nono, décimo, foi assim no estilo. Mas esta música, para mim, era aquela que devia ter ganho. Eu até digo, esta música devia ter sido muito mais do que vencedora de um festival de Eurovisão. Porque ela é, efetivamente, a coisa mais sagrada que há na vida. Nós ouvimos esta música e basicamente, ela faz-nos olhar para trás. Quem tem mais idade, não é? E realmente, ou seja, aliás, não há mais para dizer. É melhor mesmo ouvir a música, porque tudo o que o restante são emoções para mim, e vocês podem ver isto de forma diferente. Mas há uma coisa que ela diz, que é: o mais importante é o amor, o resto deixa-o passar. Incrivelmente, hoje em dia, foi o Mónaco que ganhou o Festival da Eurovisão de 1971, com Severine, a cantar Un bain, un arbre, une rue, um banco, uma árvore, uma rua. E no segundo lugar ficou a espanhola Karina, em No Mundo Nuevo. A Tony já foi Nuno. Exato, eu sabia que tinha sido por aí. O Sérgio Lama. Sim. Sim. Pela Suíça, não foi? Ou foi pela França? Deve ter sido França. Estava confirmando que nasceu a Karina, foi na Andaluzia. Foi pela França. Un jardin sur la... Olha o jardim. Sim, atrás de Tony em décimo. Yeah. Mas isto para dizer o quê? Realmente essa música, ela transmite essa mensagem. O amor é o mais importante. E depois destas quadras, acaba ali, o resto é só o refrão, já não interessa. A mensagem está passada. Uhum. Foi realmente uma música incrível. E depois não é só isso. A forma como ela diz... que o amor é mais importante. Ela diz aquilo com tanta alma. Mas atenção, ela diz aquilo com tanta alma, não é só em estúdio, ela mesmo a cantar. Aliás, a interpretação dela, até, eu acho que ela ficou em segundo até por um motivo muito simples. Porque ela não entrou com música. Ela entrou depois. Mas desatenou, foi? Foi aquela. Ela só entrou depois disso. Já estava o coro todo. E aquilo tudo em silêncio, porque ela não entrava. Depois entrou normalmente, pronto, mas foi direitinha. Mas eu acho que essa gafe lhe custou. Não digo, não digo que ganharia, não digo que foi por isso que não ganhou, mas se calhar também influenciou a votação de alguns júris, porque ela falhou nitidamente aí. Mas ela cantou sempre com muito sentimento. E é de facto uma música que marca já há muito tempo. Não sei se alguma vez escolhi ou não, no Não, não, não. outro, mas fica neste. Eu tinha decorado. Aí vai, pronto. Karina é no mundo noivo. Última intervenção desta sétima emissão da segunda temporada da Escolha. Fizeste bem em falar em Festival da Canção. Eu, por acaso, quando escolhi a minha resposta, não sabia que a música da Karina em No Mundo Nuevo tinha estado no Festival da Eurovisão. Vamos escolher uma música que também tem no Festival da Eurovisão da Canção. Porquê? Porque ganhou o Festival RTP da Canção na sua 17ª edição no ano santão de 1980. Qual foi, Carlos Bonaparte? 1970? 80. Ai, 80. Já não me lembro. Dou-te 10 segundos. Não Quer a ajuda do público? foi o Paião, Não. foi o José Cid. Muito bem. O adiô, o adiô. 7 de março de 1980, no dia dos 20, 33 anos, 20, 23 anos, aí era tão novinha, RTP. No Teatro São Luís em Lisboa, com a apresentação de Ana Zanatti e Eládio Clímaco. Ana Nomes. Zanatti, como apresentadora, foi engraçado. Não é muito mal. Não. É melhor que o filme Menegal Bernard. Bom. A Helena Isabel e a Rosa do Canto participaram neste festival, caso não saibam, eu não sabia. Ficaram-se pelas minhas finais. Helena Nunca Isabel. Vi a voltar no festival da canção, tenho que investigar isto. Helena Isabel era que também fazia cor com o... Não, Bernard. Essa já tinha visto. Sim, sim. E sim. Ela era versátil, era. E bonitinha. A Rosa do Canto a cantar no festival da canção tem que procurar esta... Continua a ser uma grande atriz. Sim, sim, eu gosto dela. Como cantora, acho que já não. Mas... Um tal de Carlos Paião também esteve na meia-final e ficou no sexto lugar, não passou à final. Esta música superou as Doce, que cantaram Doce. Ah. Por acaso gosto mais desta do que ganhou em 82. Em 81 foi o Carlos Paião. E em 83 foi o da Torres, como é que era? O Armando Gama com a Valentina a apresentar. Pois. Mas as Doce, por acaso gosto mais desta de 80, porque eu gosto ou que não gosto. O José Cid tem a particularidade, agora há poucos dias, como sabemos, foi o segundo português na história e na pré-história a ganhar o Grammy Latino de Excelência Musical. Na verdade, nada disso interessou na cerimónia, porque apareceu lá uma cantora com as mamas à mostra, e isso é que fez o Carlos estar agora só para dizer, o primeiro a ganhar esse Grammy fui eu. Foi o Carlos, foi, que nasceu na Ordem do Carmo. Uma cantora a Ordem do Carmo, a mostrar o seu peito por causa do que está a passar no Chile. E o Carlos até teve a assistir à cerimónia por causa disso. Sim, sim, depois o ecrã ficou assim, encheu um bocadinho, sabes, que é o meu ecrã de alto relevo. Mas a importância do José Cid para mim e para escolher já vem de trás. Porque eu comecei a descobri-lo precisamente por causa do festival da canção, mas em 1978. Ele apresentou lá duas músicas, se não me engano, três, não me lembro. E uma delas foi O Largo do Coreto. E a partir daí comecei a ouvir com outra atenção. Não é que seja adepto de todas as letras ou músicas dele, mas eu tenho ali coisas bem engendradas. Fala muitas vezes em caravanas, é verdade, nas letras dele. Aliás, ainda na música que ele apresentou no festival do ano passado. Lá estava o Caravelas. Ó povo de poetas tristes! Sabe qual é a música? Sozinho, sozinho que existes. Não me interessa. A mão lhe reza por nós. Ó povo de poetas. Pá. É mais ou menos assim. Mas mais bem cantada, mais ou menos. As letras de melodias que encaixam na minha perspectiva. A voz dele, que claro que já tem, deve ter que é 70, não sei. Ele tinha uma, como diziam, já, perto de tempo. Já me contaram que nos anos 70 diziam, ele é feio como o Caraças, mas tem uma voz que é do Caraças. o José Cid, ele tem uma potência vocal acima, fora da média. E não é fora abaixo, é para cima. Houve influência dele também nas escolhas musicais para o meu livro, antigo programa de rádio, A Parede do Meu Quarto, que falei nele há bocado. O Largo do Coreto era uma das músicas dele que fez parte de. E fui acompanhando, até porque um familiar meu contou-me que já tinha estado num concerto, ou seja, a fazer a abertura de um concerto do José Cid, ele estava no palco, e a seguir teve com atenção aos músicos que acompanhavam o José Cid, e aquilo era uma coisa mesmo poderosa, acima da média também do que se faz em Portugal. E eu gosto dele, e ainda na semana passada, na quinta-feira, ele esteve no Viva a Música, na Antena 1, o Armando Carvalheda, e falou lá numa coisa que o Carlos Bonaparte se iria identificar, porque ele explicou que agora, sobretudo em grandes editoras, há muitas bandas ou artistas estão a querer voltar ao analógico na gravação. Sim. E ele nunca deixou o analógico. E ele é contra o digital, quando se pega no digital, para que o computador faça tudo, mesmo melhorar uma voz que não é boa. Ou seja, o Armando Valeria estava a dizer, olha, eu não te vou substituir como cantor. E ele, foi, mas mesmo, podias cantar com o computador, depois fazer o resto. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu também reparo, é que os artistas estão a tentar voltar ao analógico, estão a tentar voltar ao analógico, mas depois o digital vai remasterizar tudo de uma maneira que, não, é que acaba por nem parecer bem, até se fica em dúvida se é analógico ou não. Pois não sei. É, em muitos casos. E ele disse, a gravação é analógica, pois claro que na edição é digital, mas ele disse que nunca deixou o analógico. E que, pronto, sai mais autêntico e sabe-se que não há farsas ali computurizadas nas gravações. Mas ele não. Pois, ele estava a dizer quando se faz modos para nós. De modo geral, eu noto que há muita... Coisa que eu fico em dúvida, peraí, isto é um sample bem feito ou é mesmo uma bateria a tocar? Não, de vozes está... Sim, não, não, mais mas... analógico de tudo é Britney Spears. Porque nunca... Claro, pois, sim, sim. Não, mas eu estou a falar mesmo da parte instrumental. Porque... Eu sei o que estás a dizer. Os sintetizadores, eu sei mesmo, sim. Sim. Curiosamente, esta das minhas três escolhas de hoje, esta foi a mais difícil, porque ao ouvir a música da Karina, fez melodicamente, até ritmicamente, acho que há claras parecências em certas partes. Há várias partes que é parecida com esta música, que são parecidas com esta música, fazem lembrar. Podem fazer lembrar. Mas eu pensei, nem sequer fui para partir logo para esta música, pensei, bem, tenho que ir buscar o outro José Cid, porque de certeza que esta já foi escolhida. Em quantas emissões tivemos? 170 e tal emissões? Cerca de 1000 músicas, o Zé Cid foi escolhido uma vez. É, sério. E por mim, não? E por ti, na cabana. Na cabana junto à praia, uma coisa assim. É sério? Em quase 1000 músicas, o Zé Cid teve uma vez. Falta de respeito. Bom, mas falta fica... de risco. Um grande, grande amor. É a música que segue, após que nenhum ouvinte ouviu até hoje, mas é a primeira mão aqui da Antena, não é? Aí hoje ando muito amor, depois de Será Amor e dos Imortais, vem agora um grande, grande amor. Numa emissão... Pai, no Amorento. Amorento. Não, não é amoroso, é Amorento. Amorento. Ainda tem agora. Cláudio Pascoal, ter e não ter. César Mourão e Luana Martal com Será Amor. Bruno Guerreiro, só por ti. Mafalda Veiga, Jorge Palma, Imortais. Karina e No Mundo Nuevo. E José Cid com Um Grande, Grande Amor. Foram os intervenientes de uma emissão totalmente latina. Mas escolhe o escolho eu, a 7ª da 2ª temporada. Gravada 7 de dezembro. Publicada 7 de dezembro. Mas gravada no dia do falecimento do Cid. Também mantive isso em primeira mão. É além da música do José Cid. Olha, foi no mesmo ano, curiosamente. 1980. Também foi por causa disso que eu escolhi. Claro, é, estamos, claro, sim, coincide exatamente. Sim. Estamos a gravar no dia em que se assinalam 39 anos desde que o Carlos mandou abaixo o avião, a avioneta do Francisco Sá Carneiro, quando ele não era nascido. Eu dei com a bengala, pensei que estava a dar com a bengala, num portão e olha. Era o filme. E então, no mesmo ano, em março, o José Cid tinha vencido o festival RTP da Canção com Um Grande, Grande Amor. É com Um Grande, Grande Amor que nos despedimos perante todos os nossos 2 ouvintes e meio. Nesta emissão que é histórica, porque foi a primeira vez que estivemos a gravar com seres a ressonar à nossa beira. Quer dizer que a nossa conversa deve ser mesmo muito interessante. Sim, sim. Até à próxima, que será um dia deste. Acho que ainda neste ano. Até à próxima. Não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira. Este amor é um pássaro livre voando num céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras